vai navegando sem rumo e sem luz. Quem me dera, ai, ai, ai, ter agora, ai, ai, ai, o farol dos teus olhos azuis. Minha vida, ai, ai, ai, é um barquinho, ai, ai, ai, navegando sem rumo e sem luz. Quem me dera, ai, ai, ai, ter agora, ai, ai, ai, o farol dos teus olhos azuis. Sereno, deixa cair. Sereno da madrugada, não deixou meu bem dormir. Minha vida, ai, ai, ai, é um barquinho, ai, ai, ai, navegando sem rumo e sem luz. Quem me der